Quando eu ouço uma boa música, eu começo a abanar a cabeça como que dizendo sim a cada batida do ritmo. Sim, sim, isso sim, é. E às vezes eu até mudo pra não, não, não, não parem de tocar. Pai, por favor, está nos envergonhando. Não, não estou, não. Eu estou só ensinando sobre o rock. Estamos de volta! Pra minha felicidade, cara. Tava com saudade de fazer isso aqui. Para nossa alegria! Meu Deus, vocês são referências, cara. Quando não vai de viral do YouTube, é algum funk pancadão, velho. Para com isso. É, influência dos meus alunos. Eu tento não absorver, cara, senão eu tô ferrado. Então, nesse episódio aqui, teremos a participação de Ulisses Dias, Sebastião Carlos, a minha, ele é o Mar Júnior. E também uma convidada. Uhul! Temis, se apresente, por favor. Olá, eu sou Temis, faço parte agora do grupo, tô aí testando minha experiência, experiências novas, e vou estar gravando hoje com vocês. Olha aí. Ah, Sebastião Carlos, sobre o que nós falaremos dessa vez? A gente vai falar sobre a influência que as músicas que nossos pais ouviam têm sobre nós. Ou então, resumidamente, a música que nossos pais curtiam. Caramba, agora o baú vai ser aberto, cara. Tá estressado? Relaxa, isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, a idade dos nossos pais toda bate ou tem alguém mais velho? Meus pais, por exemplo, meu pai tem 70 e minha mãe tem 60. E vocês? Meu pai tem 55 e minha mãe tem 62. Ah, o meu confere um pouco. Minha mãe tem 66 e meu pai tem mais de 70. Quase pro 80. Caraca, sério? Seu Chico tem quase 80. Então os meus são mais jovens, então. Os dois estão ali na faixa dos 50. Então, temos várias épocas aí, né? É, cara. Ah, e ainda por cima você tem um pai arretino. Mas não vai influenciar muito não, cara, porque ele escutava muita música brasileira. Acho que vai até acabar batendo com o gosto de vocês também. O meu pai, ele vivia numa fazenda durante a infância e por isso ele teve muita influência dessas músicas assim, tal, mais interiorando. Ele escutava muito Fagner, Amado Batista. Porra! Sério, cara. Só coisa boa. Sim, sim. E o que mais de popular, assim, eu pegava meu pai uma vez ou outra ouvindo era Raul Seixas, cara. Uau! Caraca, teu pai ouvia Raul Seixas? Sim, sim, ouvi. Pô, seu pai, além de ouvir Raul Seixas, carregava barcos nas costas. Seu pai é muito foda. Cara, meu pai, quando ele era criança, ele tocava boi. Com 8 anos de idade. Caraca! Ele atravessava o rio segurando no rabo da vaca porque a correnteza era muito forte. Caraca! Meu pai era foda, cara. Caraca. Não era o teu pai que era do garimpo? Ele é, meu pai passou 10 anos no garimpo, cara. Caraca, velho. Cara, meu velho, ele gostava de disco, Bee Gees, um pouquinho de Beatles, não muito. Uhum. E ele gostava dos cantores da Argentina também, que eu não sei o nome dele, acho que é Nino Bravo. E o outro que eu vou lembrar o nome agora, decorrer do episódio, que é como se fosse a MPB de lá. Só que tem algumas diferenças, porque lá na Argentina tem uma a música em si tem uma conotação muito mais política do que teve aqui no Brasil, principalmente nessa época, 60 e 70. Então eram uns cantores, uns artistas mais engajados, né? Mas ele gostava de muita coisa daqui também. Eu lembro dele escutando Chico Buarque, Caetano Veloso, bem pouco na verdade, mas ele escutou algumas coisas, Tropical em si e tal, essas coisas. Puxa, que maneiro, cara. Eu posso fazer uma pergunta, assim, bem, bem pessoal, que eu sempre quis fazer? Ah, mano. Então, Carlos, o seu nome é por causa do Roberto ou do Eraso? Nem dos dois. Porra, tu pegou num ponto que eu tava esquecendo. Roberto Carlos lá na Argentina é tão ou mais famoso do que aqui, cara. Ele é muito consagrado, assim. Ah, é? Tinha até um disco que o papai tinha no vinil, que o nome era Músicas para a Noite, Roberto Carlos. Ele tava lá com aquele... Aquela fase do Roberto que ele tava com aquele cabelo meio Black Power, saca? Que não era Black Power. Aqueles ternos e tal, nesse tempo. White Power. Pois é. Então, meu pai gostava muito do Roberto Carlos, velho. E o Carlos não tem nada a ver com eles dois, infelizmente. É porque Juan Carlos é um nome composto bem comum lá. Então, como o nome dele é Juan Carlos, acabou que o filho dele ficou Sebastian Carlos. É por isso, não tem nada a ver com ele. Ah, pô, pensei que era por causa disso. Ah, tá. Só queria fazer mais uma ressalva aqui, cara. Eu lembrei que meu pai também ouvia muito. Era Zé Ramalho, cara. Nossa. Porra. Eu gosto do Zé Ramalho. Então vamos lá, Temis. O que é que seu pai ouvia? Então, eu tenho que deixar uma ressalva aqui, porque eu sou muito nova em relação aos meus pais. E aí, entre os meus pais e eu, tem uma geração no meio, que é a geração dos meus irmãos. E às vezes a minha referência musical foi muito mais afetada pelos meus irmãos do que pelos meus pais. Então eu tive que fazer uma pesquisa prévia aí pra saber o que meus pais escutavam. E aí eles participaram muito do período da Jovem Guarda. Então eles gostavam muito do Roberto Carlos e toda a turma. É? Minha mãe gostava muito do Jerry Adriani. E foi engraçado que quando minha mãe falou Jerry Adriano. Então... aí tipo, ué, esse não existe, mas tudo bem. E ela tem cara que gostava do Ronnie Von também, assim. Gostava também do Ronnie Von e um pouco de samba. Mas o que eu mais ouvia de samba na época era Bezerra da Silva. Toda festa de fim de ano tinha que tocar Bezerra da Silva. Lembrei de mais um que meu velho gostava, Benito de Paula. Puta merda, Benito de Aquela Paula. Música do caminhão. Tinha um caminhão tombado na beira da estrada, uma coisa ficou parada. Aquela música, lembro, acho que eu sei ela quase toda, cara. Aquela do meu amigo Charlie Brown. Porra, escutava muito lavando o carro do meu velho. Cara, então, meu pai, ele ouvia muito sertanejo. Aí a gente conhecia tudo de Lourenço e Lourival, Tião Carreiro e Pardinho. Sei lá. Aqueles outros dois bem antigões que tocavam música de circo também. Eu sei várias músicas da época que tocava circo, no música sertaneja era tocada em circo, assim. Então, e meus pais, os dois pais são goianos, né? Meu pai e minha mãe são goianos. Então, essa influência, assim, da música sertaneja goiana sempre foi muito importante lá em casa, sabe? Quando a gente viajava, por exemplo, era... Eu tenho que admitir isso, mas era um porre, porque ficava tocando... A viagem inteira... A viagem inteira. Nossas viagens não eram viagens assim, de durar, tipo, 2 horas, assim. Era viagem de durar 30 dias ouvindo o mesmo disco, cara. Era foda. E era um negócio assim, tão, tão assim, que quando, tipo, rolava, sei lá, Leandro e Leonardo, eu achava Caramba. Bom. Caramba! Pois é. E assim, eu lembro que disco lá em casa tinha pouquíssimos, assim. Tinha um do Chitãozinho Chororó com Mullets. E... Eu acho que cheguei a ver esse vídeo, hein, cara. Pô, era um azul, assim, sei lá o que, em família. E de diferente, meu pai tinha um disco do Frank Sinatra que eu nunca ouvi ele ouvir, porque eu acho que eu teria curtido ouvir esse disco do Frank Sinatra, New York, New York. E ele tinha um disco também que eu não sei como é que foi parar na coleção dele, que eu nunca mais vi ele ouvindo isso, de um cara chamado Lamartine Babo, que ele compôs todos os zinhos dos times do Rio de Janeiro. Então ele compunha marchinhas. Sim, sim, sim. Pois é, e aí tinha aquela coisa, o cabelo não nega, mulata e tal. Então ele tinha esse disco lá em casa também, assim. Então eram essas coisas, esse caldeirão cultural, assim, que tinha mais a ver com a cultura goiana mesmo, assim. O teu pai já era eclético, não é porque era difícil ser isso, né, cara? Pois é. Bom, então vamos pular agora para as nossas mães, né? Cara, a minha mãe, ela já distou um pouco do meu pai, assim. A minha mãe, ela escutava também muito Bee Gees, que a mãe gostava muito de festas, de dançar e tal. A minha mãe é fãzaça do Roberto Carlos. A mãe não perde um especial do Roberto Carlos, cara. Nenhum. Todo ano tem, né? Nenhum, gente. Todo ano tem, todo ano. Porra. A mãe tá fissurada lá. Porra, ela serve um vinho e ela fica lá na frente da TV animadona. Cara, quando eu era criança, eu dividia quarto com um tio meu. E assim, ele passava a madrugada inteira ouvindo um cassete do Roberto Carlos. Então eu sei todas as músicas de cor. Porque eu fui obrigado a ouvir por osmose essas paradas. Caramba. Então, aí toda a sorte de duplas sertanejas do mundo, a mamãe ouvia. o que você falou, ele é danado, chororó e por aí vai. E aí, cara, que vem a parada. É, na época em que o meu pai deu uma sumida, né, que ele virou garimpeiro e tal, a minha mãe passou a sofrer sérias dores de cotovelo, cara, nessa época. Aí, no que aconteceu? É, não sei se vocês lembram disso, mas tinha um programa de rádio que tocava, eu acho que era de madrugada, chamada For Make Love. Putz! Cara, todas as baladinhas românticas, cara, dos anos 70, 80, 90, a minha mãe escutava durante a série. Ele, Omar, é aquele que tinha o... Cidade. Isso, isso mesmo. E aí, cara, é aquelas músicas com o cara traduzindo a letra, sabe? Era muito foda, bicho. Eu lembro da mamãe, assim, num colchão, cara, de madrugada, deitada, no escurinho, assim, ouvindo aquela parada. Eu falava, porra, a mãe tá foda. Pensando, né, em quê, né, mano? Mas peraí, você lembra, então, que seu pai sumiu pro garimpo por 10 anos? Então, tipo, não era antes de você nascer? É porque eu já tinha lá meus 13 anos por aí, então eu já tava crescidinho. Ah, já, tá. Lá em Brasília também tinha esse negócio, cara. Era love songs, aí tocava música, assim, bem piegas. Aí alguém lia uma carta, assim. Era uma carta apaixonada, parecendo aquela música da Blitz, assim. Era um negócio muito ruim, cara. Volte, Arlindo Orlando! Volte para o seio da sua amada! Puta! Tinha chamadinha da rádio também, que era engraçado pra caramba. Algo super sexy. De alguém que possa te amar. Mas olha só, eu tô reparando que a gente tá falando de vários artistas aqui, dos nossos velhos, né? Mas, eu, por exemplo, o Ulisses citou Lamartine Babo. Lamartine Babo não é da época do teu pai nem estudando, é muito mais antigo, né, cara? Não, não é. Os pais de vocês gostavam de coisas da época ou coisas mais antigas? Cara, eu diria que nos meus, no meu caso, era da época, assim. A minha mãe, pelo menos, ela era bem moderninha, assim. Ela acompanhava rádio, então ela acabava conhecendo coisas novas. Acho que meu pai é um que se distanciava um pouco mais. É, tinha que lembrar disso, que as influências eram outras, né? Não é uma facilidade como a gente tem hoje de pesquisar conteúdo, música. Então eles viviam na época do rádio. Minha mãe fala de histórias que ela acompanhava telenovela pela rádio. Então tinha aquele momento de parar, ficar do lado do rádio, todo mundo acompanhar a novelinha. Então era o que a rádio tocava, era a influência deles. Então normalmente era a influência da época mesmo. Já minha mãe, ela curtia um pouco de Jovem Guarda também, mas ela não admite, não. Por que ela não admite? Ah, não sei, cara, mas ela não admite, não. Assim, ela, de vez em quando toca Roberto Carlos na televisão, ela fica toda soltinha. Cara, minha mãe, ela não tinha um gosto musical muito apurado, não. As poucas vezes que eu perguntei pra ela, eu acho que era alguma coisa referente a Jovem Guarda ali, o Robertão. Porque tinha a turma da Jovem Guarda, tinha o cara do Carro Vermelho, que agora virou sertanejo. Tinha o Erasmo, tinha o Vanderlei. Ela gostava muito de Vanderlei, agora que eu tô lembrando. E só porque ela é interior do Amazonas, né, cara? Parintins. Então não, realmente não tinha. Porra, ela ouvia boi até ela não querer mais, né? Então, o boi pra ela não tem o vamos dizer assim, o simbolismo que tem pra gente que é da capital. O boi pra ela é como se fosse uma cantiga de niná. É uma coisa natural. Então não é uma coisa assim de, por exemplo, oh, agora eu vou escutar boi. Não, lá é tipo aquela coisa, ela tá indo de tardezinha comprar pão na padaria e tem um velhinho lá cantando boi numa viola, ou tá conversando com outro, de repente na hora da conversa fala, cita um trecho de música. Eram coisas mais inseridas na sociedade parintinense. Mas ela que ela gostava mesmo de ouvir, que eu lembro, era a Vanderleia. Tinha umas outras cantoras também, acho que Frenéticas o nome também, não sei. Essas velharias. Mas, velho, peraí, esse lance do boi, assim, tipo, eu fui pra Manaus, mas eu não entendi muito, assim, é uma parada que as pessoas ouvem mesmo, assim, na rua e tal, ou não é uma coisa tipo de carnaval, não? Ele é um festival folclórico, cara, assim, ele tem a época dele, entendeu? Em junho ou julho, se não me engano, né? E ele é de Parintins, ele é oriundo de Parintins, ele não é de Manaus. Manaus pegou pra si como cultura sua, porque Manaus é a capital, né? Mas originalmente o boi é de Parintins, e toda a cultura do boi, que não é só a música, tem a rivalidade, tem as lendas, tem um monte de coisas, mas é toda oriunda de Parintins mesmo. Você falou uma coisa que se perdeu um pouco também, né? As cantigas. Na época dos nossos pais tinham muitas cantigas que as pessoas cantavam e tinham as lavadeiras. Eu acho que já se perdeu, né? E a música naquela época se passava assim. Sim, sim. Tanto é que, por exemplo, no caso, não sei do Ulisses, né? Mas no meu caso, por exemplo, que sou professor, eu trabalho às vezes com cantigas em aulas de língua portuguesa. É engraçado, assim, porque eu canto as músicas pra eles e eles curtem, sabe? Assim, não é uma coisa alienígena pra eles. Mas eles não conhecem realmente, assim, os pais não estão passando pra eles essas coisas. Olha aí a galinha pintadinha ganhando terreno. O quê? Tomou totalmente território, cara. Bom, pros meus alunos eu só canto uma música, que é assim. Tam, tam, taram, tam, taram, taram, taram. Fuleiro. É porque minha mãe também não tinha muita referência, não. Ela é mais ou menos como eu, que tá, tiver tocando, ela escuta. Ih, é borboleta. Borboleta. Não, mas, assim, eu acho que lá em Brasília, lá na Ceilândia, que é o lugar onde a gente morava, a gente era muito influenciado pelas músicas nordestinas, né? Então, assim, passava sempre caminhão, tocando brega, tocando Agnaldo Timóteo. Esse aí que você falou, o Fagner, o Amado Batista. Amado Batista tocava o tempo inteiro, cara. Era uma coisa, assim, insuportável tanto que tocava. Reginaldo Rossi também tocava. Reginaldo Rossi. É, mas meus pais não gostavam de Reginaldo Rossi, do pessoal brega, não. Eu vou te dizer que aqui no Amazonas o brega é muito forte, muito forte. É porque o brega, ele é paraense, né? Ele não é nordestino. Isso. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou de Manaus. Então, meu pai era radialista e em casa a gente era obrigado a ouvir de tudo, tudo mesmo. Mas o que a gente mais ouvia era disco e também pop rock. Foi aí que eu comecei a gostar de R.E.M., U2, Roxette. Deu até vontade de ouvir. Toca aí, Lose My Religion. Continuando aqui o nosso papo, agora a gente pode, de fato, falar qual foi a influência que os nossos pais tiveram nos nossos gostos musicais, assim, se a gente herdou alguma coisa ou não. Então vamos inverter aqui a ordem das coisas, vamos começar aqui pelo Ulisses Dias. Vai lá, Ulisses, qual foi a sua herança? Eu espero que meu pai nunca ouça isso, mas... Nenhuma? Eu vou falar! Cara, olha só. Eu tentei minha vida inteira ser justamente o contrário, assim. Saca? Então, rebelde. Tipo. É, não, era um rebelde sem causa, mas whatever. Então, enquanto meu pai ouvia sertanejo, eu ouvia rock and roll, assim, rock internacional. Aí quando eu cheguei com um disco do Led Zeppelin em casa, meu pai olhou aquilo e falou: meu filho, você não é meio novo pra ouvir essas coisas, não? Eu, quando eu era criança, isso já era velho. Caraca. Falei, caraca, verdade. Led Zeppelin, cara. Verdade. É, pois é, verdade, mas assim, pô, whatever. Então, assim, eu tentei a minha vida inteira, assim, ir contra isso. Então eu odiava música sertaneja e tal. E meu pai, por exemplo, ele odiava Caetano Veloso, achava um pedante de merda e tal. Teu e aí, é claro, que eu ouvi Caetano Veloso. É claro que eu ia ouvir Caetano Veloso, né? Só de sacanagem e tal. Então, assim, depois, com o tempo, eu fiquei mais calmo em relação a essas coisas. Já ouço música sertaneja. Eu revalorizo o sertanejo de raiz e tal. E ele, por exemplo, acha Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, essas paradas, assim, uma merda. Então, essas coisas que existem hoje nem é sertanejo pra ele. Tipo, Michel Teló e etc, sacou? Então, assim, de certa forma influenciou, mas influenciou porque eu fui buscar um gosto musical meu, assim, pra não ser influenciado por ele e pela minha mãe. É, o que eu herdei da minha mãe foi, tipo, o que tá tocando, eu escuto. Então, eu gosto de tudo, não tem uma... qualquer coisa eu escuto. Só não gosto muito de reggae, mas mesmo assim eu tolero. Então, como eu disse no primeiro bloco, eu tive uma influência muito maior dos meus irmãos, que curtiram rock nacional... O que estava tocando na época deles, que era Renato Russo e todo o pessoal do rock brasileiro. Então isso me influenciou muito mais do que os meus pais. Mas eu sempre gostei muito das batidas. Eu gosto muito de percussão. Então sempre que toco um forró, algum ritmo mais marcante, eu saio dançando. Então... É, né? Tu gosta de dançar, né? É, cara. Fui pro Pará, me amarrei no carimbó. Foi em cima das palafitas, me acabei. Cara, carimbó é muito bom pra dançar mesmo. Assim. Eu sou péssimo dançarino, mas eu achava muito legal ver minha mãe e meu pai dançar junto com a minha mãe. Eu posso admitir que eu tenho inveja dos irmãos da Temi? Pode. Porque eles estavam naquele show lá em Brasília, que o Renato Russo falou que nunca mais ia tocar em Brasília. O show do Mané Garrincha, que deu um monte de merda. Caraca, alto, moço. É. Sério, eles saíram correndo, estavam no meio da bagaça lá, quando eles quebraram tudo. E aí, nesse dia, meus irmãos também não andavam de carro, foram pra rodoviária, aquela galera saindo do show decepcionada, policial, bombeiro, meus irmãos falam disso até hoje. Cara, eu achava que não, mas, afinal de contas, tô chegando à conclusão que sim. Principalmente pelo gosto das coisas latinas. Eu me peguei outro dia escutando Julio Iglesias, cara. Porra! Toda a fase dele de um disco chamado... I Like It! E cara, a Júlia é mó bom, velho. Gosto pra caralho, influencia e tal. E algumas coisas também da era disco. Eu coincido um pouco com a Temis também. As batidas, eu gosto daquelas batidas. Aquela coisa do Bidiz de. Aquilo ali, porra, é muito foda, cara. Eu fico imaginando pegar aquela batida, colocar uma base de rock'n'roll, que é o que eu gosto, em cima. Sei lá, misturar, criar alguma coisa nova. E, porra, eu lembrei agora do nome do cantor que eu tinha esquecido no primeiro bloco. Ele não é argentino, ele é espanhol. É Juan Manuel Serra. É um cara meio assim, seria uma mistura de Raul Seixas com Caetano Veloso. Cara, essa aí vai ser a pedida do final do bloco, hein? Agora tá feito. Ele tem umas músicas assim, meio políticas, meio revolucionárias, assim, mas sempre com aquela pegada do íntimo também. É uma parada bem louca. Não vejo tanta diferença do Caetano Veloso com o Raul Seixas, porque os dois são baianos, falam parecido com o cabelo igual. Ai, não fala isso não, Luiz, sério, cara. Tô brincando. Aí, voou, hein? Foi longe. Porra, bicho, heresia. É, um pouco. Ainda bem que não sabemos, cara, que se tivesse, porra. Ai, ai. Enfim, já no meu caso, na verdade, eu herdei sim algumas coisas. Eu herdei a parte do Raul Seixas do meu pai, eu gosto de Zé Ramalho... da minha mãe eu peguei ali um pouco do Bee Gees, que eu também acho muito bacana. E eu curto, cara, até uma dor de cotovelozinha básica, assim, em alguns momentos e tal, pegando umas musiquinhas dos anos 80, 90 ali. Dor de corno? É, tipo um Scorpions, umas paradas meio assim, caraca, entendeu? Peraí, Scorpions é dor de corno? Cara, Still Loving You, se não for dor de corno, minha filha, não sei o que é. Caralho. Pô, tem que ir pro boteco com você então pra te passar o que é. Então, falando em boteco, você deixou de falar um assunto muito importante, dona Temis Marinho. Que o meu pai ele tem é uma dono profissão... de um boteco. Porra! Eu quero conhecer os pais de vocês, cara. Tanto do Luiz quanto da Temis. Né? Cara, Sebastião, o dia que tu for pra lá, bicho, tu tem que fazer os planetas sanitários pra gente ir junto, cara. Porque sim, sim, sim. Foda. Não, meu pai é uma figura. Você já conheceu o seu Lunga pela internet? Já? Então, meu pai. Caramba. Tipo assim, total. Ah, quero uma cerveja, pega aí na geladeira. Uma coisa mais ou menos assim. Certo. Caramba. Ai, ai. Aí, pois é, eu também, como no caso da Temis, eu tive influência dos meus tios. Então eu tinha um tio, cara, que ele era da veia do rock, assim. Ele até se parecia muito com o Axl Rose, cara, quando ele era adolescente. Ele era louro... Usava aquela bandana, a camisa do Guns N' Roses, então... Era viado. Eu já não sei, cara. Ele era mulherengo. O Axl era mó pegador, tá? Ah, bicho, mas, velho... É assim, eu me arrependo de ter ouvido Guns N' Roses alguma vez na minha vida. Acho falou ruim, o cara que escutava Led Zeppelin, machão pra caralho, né? Não, pô, mas Guns N' Roses eu acho que ficou datado, assim. Led Zeppelin ficou, porra, a banda assim. Hoje em dia é uma merda. Porra, não, Led não. Enfim, eu escutava muito Guns N' Roses por causa dele, escutei um pouquinho de Nirvana também, nessas partes, assim. Eu só vim realmente mudar drasticamente de gosto quando eu entrei na minha adolescência, que por influência dos meus amigos eu passei por uma fase muito forte de ouvir metal, assim, de virar rato de show de qualquer bandinha porcaria de metal que tivesse aqui na região. Mas hoje em dia, cara, eu já tô bem mais light, assim, já tô eclético pra caramba também. Gente, eu não consigo entender, eu não consigo gostar muito de metal. Me corrija se eu estiver errado, que eu vou começar a falar um monte de merda, né? A intenção é ser a Sabrina aqui do grupo, então quebrar o gelo aí de vocês. Eu não consigo entender por que o metal o pessoal fica fazendo aquele jeito. Não entendo nada! Alguém me explica! Voadora na cara! É chamado gutural o nome dessa técnica, que é tu fazer a tua voz ficar realmente tão grave assim. Caraca. Aí eu queria realmente, cara, eu tenho uma coisa que foi guardada no meu coração. Eu não consegui me defender na hora, mas agora eu vim armado. É o seguinte, Sebastião, a treta é contigo. Você Venha. Você excluiu do Festival de los Muertos o Franz Ferdinand. E aí eu fiz um top 5 das músicas do Franz Ferdinand pra gente escutar, cara. Porra. Aliás, eu disse, eu escutei a música que tem o teu nome, cara, mas infelizmente ela ficou fora da lista. Tá. Então vamos lá. A melhor música dele você tirou, né? Vacilão. Ah, beleza. A letra é muito louca, cara. Mas enfim, vamos lá. Well, eu coloquei aqui, ó. Take Me Out, que é bom pra cacete. Do You Want To, é muito bom. The Dark of the Matinee. Também é bom pra caralho. Muito bom. É sério, cara. Se tu parar, eu vou te mandar a porra da lista do Spotify. Você pode fazer o saco. Manda pra mim também. Vou mandar. Michael é muito bom. Ai, Michael. Sério. E Walk Away, cara. Sério, são músicas muito boas. Walk Away é foda mesmo. As outras eu não sei se curto. Mas Walk Away eu acho muito foda. Manda. Mágoa. Magoado, amargo. Pronto, já tô livre. Tirei isso do meu coração. Ah. Pronto, e agora? Liberta, Senhor! Aleluia! Você só descarrega aqui, cara. Vamos chamar a Igreja Universal. Tô sem grana. Oi, eu sou a Jota. Eu já participei de alguns podcasts aí do pessoal. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo. O sotaque me denuncia de qualquer jeito, não é mesmo? E, enfim, eu cresci numa casa meio cosmopolita, digamos assim, porque o meu pai, ele curtiu umas coisas meio lado B. Diga-se de passagem, tirou missioneiro, porque meu pai é gaúcho, né? Então volta e meia rolava uns... Esqueci como chama aquilo agora, meu pai vai me matar, cara, mas... É, aquelas músicas meio farroupilhas da vida, com palavras que ninguém entende, só os gaúchos. Eu cresci ouvindo isso. E eu também ouvia muito Raul Seixas, porque meu pai, além de tudo, era muito fã do Raul. E pelo lado da minha mãe que foi hippie nos anos 70, fez educação física e tinha um Black Power. É, pelo lado dela, eu acabei ouvindo muito Queen, Beatles de vez em quando e um monte de música xarope maravilhosa dos anos 70. Então, além de eu ter um repertório de músicas aleatórias imenso, eu acabei pulando pra música internacional muito cedo. Aí isso me fez apaixonar por outras bandas dos anos 70, mas especialmente dos anos 80, como o The Smiths, que é a minha banda favorita até hoje, o David Bowie, Deus o Tenha, que é o amor da minha vida, e algumas outras coisas nesse sentido. Aproveitando, eu queria que vocês tocassem Rock and Roll Suicide, do David Bowie, porque é uma homenagem, essa música é maravilhosa. Beijos. Então, pessoal, a gente tá aqui de volta pra finalizar esse cast e nós queríamos falar muito sobre uma coisa muito particular e que, teoricamente, vai ser muito legal de se fazer, que é nós falarmos sobre a possibilidade de nós influenciarmos nossos filhos no futuro, no presente, no caso do Sebastião. Quantos anos, Sebastião? 4 anos agora, irmãos. Uhul! É muita galinha pintadinha, cara. Pô, já passamos dessa fase. Ah, e agora é o quê? Agora ela já tá escutando coisas em outro idioma, tá escutando cantigas em espanhol e tal. Ah, é? É. Tipo, Tim Sango no Raya. Também. Maneiro, cara, maneiro. Muito bom, então vamos lá, vamos tentar encaminhar aqui, tocar boiada. Eu, vida de cara. Vou aproveitar, né, porque já tem experiência, né, porque a gente pode falar, né, com razão aqui. Cara. Relate sua experiência. Quanto à pergunta feita no início do bloco, sim, eu vou tentar, eu pretendo influenciar o gosto musical dos meus filhos. Mas veja bem, influenciar, tu coloca um asterisco assim do lado, lá embaixo, no final da página, tu coloca dar indicações, mostrar o caminho, mostrar o que você conhece, que você considera bom, e você dá o caminho para ela. Olha, isso aqui é interessante, por isso, por isso, por isso. Tenta ser o mais diversificado possível. Depois, mas quem vai decidir, no final das contas, vai ser ela. Até porque a mãe dela é baiana. Cara, a mãe dela é baiana, mas eu vou te falar que ela tem um gosto muito mais sofisticado do que o meu. A mãe dela gosta de coisas dos anos 60, 70. Ah, é? Assim, artistas que eu nem imagino, até coisas assim dos anos 40, artistas de blues, de jazz. Então, por esse lado, o que acontece? Eu tenho uma possibilidade de vislumbrar o futuro dessa geração, porque eu tenho uma irmã de 14 anos. E assim, essa minha irmã, ela tá sendo muito influenciada pelo gosto da minha mulher. Então, ela começou a escutar AC/DC, começou a escutar Seal, começou a escutar Billie Holiday, essas coisas mais clássicas, né? Então, mas sempre ela tem o gosto dela pessoal também mandando. Então, é mais ou menos uma mistura. O que tá mandando na época da turminha dela, querendo ou não, o grupo dela vai definir muito como essa pessoa vai ser. E o que a gente tenta mostrar de coisas boas para o lado bom do artista, né? Coisa interessante. Olha, pô, esse cara assim, esse cara assado. É isso que eu pretendo fazer com a minha filha também. Eu não vou impor para ela nem dizer, não, tu não vai escutar axé, ou tu não vai escutar pagode, ou sei lá, whatever, lá o que tiver lá na frente. Mas eu vou mostrar, olha, tem axé? Tem, mas tem isso aqui também, ó. O que você acha? E vamos ver o que vai dar, né, cara? Tem axé, mas também tem a rocha. A rocha. Tem a rocha, mas tem aparelhagem, tem funk. Puta, boa, cacaruto. Eu vou, né, guardar aqui a polêmica final, então vou assumir a segunda posição aqui. Em relação a filhos, no meu caso eu tenho que falar hipoteticamente, né? Aham. Uhum. Já sabe. Mas eu acho que se eu tiver filhos, cara, eu vou fazer o seguinte: é claro que eu vou tentar passar um pouco do meu gosto pra ele, eu acho que disso eu não tenho como fugir. É claro que eu vou lamentar pra caramba se ele tiver mau gosto pra escutar músicas que as letras sejam horríveis, assim. Uhum. Porque, por exemplo, é sério, cara, eu posso ter crescido no meio desse tipo de coisa, mas eu não deixo de achar engraçado certas letras de música, entendeu? Principalmente forró ou brega, porque a letra é tanta dor de cotovelo, cara, são tantas situações loucas, assim, são formas tão... formas esquisitas de se falar, até bem regionalizadas, assim, que eu acabo achando engraçado, entendeu? Funk também tem muito disso pra mim, assim. Eu acho a letra de funk engraçadíssimo, cara. Eu não sei, cara, eu só consigo achar engraçado. Eu não realmente consigo apreciar. Nossa, mas que belo batidão. Não tem muito. Que belo batidão. Ai, ai, ai. E aí, só que o que o Sebastião falou, né, cara? Meu filho vai, ou filha, se tiver, vai ser bombardeado pelo mundo, né? E aí, o que eu posso fazer, cara? A única coisa que eu acho que de bom que vai ter é porque eu acho que essa questão de assistir TV mesmo vai pro caramba. Então, acho que vai ser mais questão dele mesmo, entre aspas, ter acesso ao que ele quiser. Então, talvez isso colabore um pouco. É, né? Porque, na verdade, a gente vive um oposto do que viveu a mãe da Tênis, que ela tava falando da época do rádio, né? Que ouvia só o que tinha no rádio e tal. Agora a gente tem uma capacidade quase, sei lá, infinita de conseguir ouvir o que a gente quiser, procurar, catar e conseguir ouvir, né? Na verdade, a gente não só ouve como a gente produz conteúdo agora, como a gente tá produzindo agora nesse podcast. Então, exato. Ninguém sabe se daqui a, sei lá, 1000 anos tiver uma tese de doutorado e procurar isso daí nos arquivos secretos da internet e vão encontrar nossas histórias ali perdidas. Eu acho isso maneiro. Tentando relembrar as cantigas dos nossos pais. É, cara, eu sempre vejo também assim pelo lado de que... Isso é uma coisa legal, cara. Imagina, o que a gente tá fazendo aqui vai ficar registrado. Se um dia um neto meu, um bisneto meu, quiser saber um pouco sobre quem eu fui, ou mais ou menos isso, ele vai poder chegar e ouvir esse podcast que a gente gravou e ter uma boa noção. Eu não tenho essa oportunidade de fazer isso com os meus antepassados, por exemplo. É. E vocês dois aí, o casal 20 que tá participando. Quero ouvir a opinião de vocês aí. Fala aí, Tênis. Eu acho que você é muito mais influenciada do que influenciar. E aí, ouvindo vocês falarem, me fez lembrar que talvez os nossos pais tenham sofrido um pouco mais já. Porque imagina uma menina chegar em casa vestida de loira ou morena do Chan. Mano, deve ser muito frustrante pro pai. Caraca. Cara. E hoje em dia você tem as meninas também chegando em casa vestidas de dançarinas de funk. Pô, acho que eu tenho um pouco de medo disso. É. E aí, como se comportar como é isso, quanto a isso, não tem como saber, só na hora. Mas com certeza eu acho que você é muito mais influenciada pelo novo que vai estar chegando, né? Ah, sim, com certeza, cara. E o que tu falou sobre essa questão do Abutian, eu realmente, cara, acabei de lembrar disso. Eu lembro de quando eu tava na escola, cara. Na escola, isso eu no ensino fundamental. A febre era tanta, cara, que ela passava por cima da barreira moral. E era permitido, sim, era permitido em determinados festivais da escola as garotinhas pequenas, cara, da saia na escola, velho. Vestidas com shortinho. Pois é, cara, que doido isso. Enfim. É, todo mundo queria ser a dançarina do El-chan. Mas cara, vamos falar sério agora. Porque no futuro, acho que não vai mais ter essa coisa de El-chan, de... Ha! Cara, é assim. Vamos pensar um pouco, tentar vislumbrar um pouco. É, tem um livro que eu tava lendo, até comentei com vocês, com o Elmar e com o Ulisses, que é... Acho que é o Rock and Roll, ou o fim do Rock and Roll, a morte do Rock and Roll, que é daquele jornalista, Forestieri, que era um cara que ele era jornalista principal da revista Bis, uh-huh, e depois escreveu artigos pra Folha. É um jornalista roqueiro aí, que fez entrevista com Kurt Cobain, esses caras fodas aí. É uma figura tarimbada do rock. É, ele é coroa, ele tem cabelo todo branco e tal. Ele tava falando no livro dele que a música, como um todo, ela ia ser um papel de eixo da juventude, das mudanças na sociedade, até o século XX. A partir da virada pro século XXI, a música já vai ser pano de fundo para tudo. E quem vai demandar toda a mudança de comportamento, toda a revolta que o Ulisses tinha nos anos 80 com a questão punk dele... E todas as revoluções que antes eram tinham como pano de fundo a música, levando o artista engajado, não vai ser mais a música. A música vai ser só um pano de fundo nessa questão toda. Quem vai influenciar tudo isso vai ser a internet. Justamente como você falou, geradores de conteúdo. Hoje em dia, tu vê um jovem, por exemplo, minha irmã, voltando ao exemplo dela, ela gosta de um monte de coisa diferente, ela é totalmente eclética. Então ela gosta de coisas de samba, coisas de jazz, coisas de rock, coisas de soul. E não tem como eu dizer pra ela que, ah, você é roqueira, você é punk, você é, sei lá, pagodeira. É uma geração sem rótulos. E à medida que isso for aumentando, eu acho que vai ficar mais massificado. Todo mundo já vai ser assim. De certa forma, a gente falou sobre isso no episódio de Conflito de Gerações, né? De como essa geração que tá chegando é uma geração que bebe de todas as fontes, ao contrário da nossa, que queria se identificar com um grupo ou... uma tendência, ou que queria se encaixar em algum tipo de padrão, né? E essa geração que vem agora, não, na verdade, tá querendo criar seu próprio padrão, assim. O que é um hipster, no fim das contas? É uma pessoa que não segue padrão nenhum, pois e que é, se veste, né, do jeito mais bizarro que possível. É um hipster, né, velho? Então, é. Mas assim, posso falar sobre como eu influencio, na verdade? Mas cara, acho que bandas vão surgir, coisas vão surgir, e não duvido nada que venha um novo El-chan, ou uma nova modinha, ou alguma banda tipo Mamonas Assassinas, que todo mundo queira ser igual. E isso pode ser bizarro. Mas assim, eu acho que o negócio da música tá mudando também, né? Por exemplo, ninguém compra mais CD hoje em dia. É. E aí, agora tá todo mundo migrando pro Spotify, pro Groove, para essas ferramentas que você toca música por streaming. Então, qual sentido tem você, por exemplo, gravar um CD agora? Será que realmente você precisa desse formato CD agora? Será que você não pode, tipo, sair colocando, upando música para as pessoas ouvirem toda vez que você produz uma música nova? É uma parada assim que a gente não sabe muito como é que vai ser no futuro, entendeu? No futuro próximo, assim, no futuro de 5 anos. É, cara, eu acho que só é vantajoso, assim, não vejo desvantagem nenhuma. Mas hoje vai fazer um álbum, e aí, como tu falou, ele vai colocar em uma mídia digital, isso, e ele vai viver de fazer show. E seria uma boa, né, cara, se as bandas parassem de fazer aquelas músicas pra encher a linguiça e fizessem só uns hits mesmo, assim, e tal, fosse lançando. Ah, velho, eu discordo de você, cara. Porque às vezes a música mais maneira não é a que virou hit, sacou? A música mais maneira é aquela lá do B, assim, que você ouve, e que você vai garimpar lá aquele disco, e é aquela música que você acha mais maneira da banda. Entendeu? Sim. Que nem você com o Franz Ferdinand aí falou no outro bloco. Aí eu só conheço uma música. Inclusive o link já tá aí, ó, no chat, se vocês quiserem conferir depois. Beleza. Ai, ai. Mas assim, eu posso falar como é que eu influencio meus alunos? Isso, é isso que eu ia falar. Vai lá. Então, porque pra mim, meus alunos são meus filhos intelectuais, né? E... é, pois é. É engraçado, eu ando no intervalo assim, com um monte de aluno atrás, parecendo uma galinha, com um monte de pintinho. Mas assim... é o pai de muitos. E assim, eu acho, cara, eu tendo a tentar falar com eles sobre as músicas que eu acho maneiras, assim. Por exemplo, quando eu peço pra eles fazerem exercício, eu coloco uma música que eu acho maneira e deixo tocando até a música acabar pra eles fazerem um exercício lá em sala de aula, sacou? Eu acho que é uma maneira deles conhecerem outras coisas, fazerem perguntas e serem influenciados pelas coisas que eu ouço. É, cara, eu acho que é exatamente isso, sim. Todo mundo vai querer apresentar, né? Não impor o que conhece, o que gosta. Uhum. E vai ter que aceitar o fato de que a gente não vai ter controle sobre isso. E por um lado é até bom, eu acho. Mas ninguém tinha, ó. Tem um exemplo aí, Ulisses, que falou do pai dele. Mas só que da geração dos nossos pais pra geração dos nossos filhos tem um salto gigante, tem. Assim. É outra realidade, cara. Oi gente, meu nome é Caliane e eu vim aqui falar o que eu escutava quando eu era criança por influência dos meus pais. Eu nasci nos anos 90, então eu cresci nos anos 90. E assim, mas era difícil ser de Manaus, ser do norte, e aqui o que bombava era brega, era a trilha sonora do meu final de semana, era o brega de Manaus. Então, escutava muito Pintacuia, escutava muito Franquito Lopes. Eles escutavam muito Flashback, escutavam Europe direto, que foi uma coisa que eles curtiam na adolescência deles. Elvis, a minha mãe, mais do que meu pai. Meu pai gostava mais mesmo de Flashback, Ahá, Abba. Ligava o rádio no domingo, tava tocando, meu pai deixava lá curtir. Assim como Tim Maia, Zé Augusto. Isso daí foi a minha trilha sonora de quando eu era criança. A minha mãe gosta muito de músicas clássicas que ela ouvia quando era bem criança. Ela tinha alguns vinis, que na verdade eram do meu avô, como por exemplo Dio Come Ti Amo, de 1966. É daquele filme mesmo, italiano e tal. E a música que eu vou pedir, o nome da música é O Milionário, da banda Os Incríveis. Essa música que eu quero que vocês toquem aí. Beijo, galera. Valeu! E aí, pessoal, estamos encerrando. Ah, pô, tava tão divertido. Pois é, né? E antes de mais nada, vamos agradecer, primeiramente, a todo mundo que mandou o áudio pelo WhatsApp: Caliane, Jota, Bárbara. Obrigado vocês pela colaboração que vocês tiveram. A gente tá muito feliz por isso. Façam isso sempre, a gente vai adorar. Obrigado também a Temis, nossa convidada aqui, que está entre nós. A gente queria agradecer também pela tua presença e dizer que a porta está aberta aqui, cara. Se quiser, a gente tem um cantinho aqui para ti já reservado já. Valeu! E também dizer que a gente tem, né, a pretensão de continuar com você. A gente está muito feliz aqui. A sua versão... de saia? Ah, eu vou chorar. Olha que eu tô de pijama agora. É, caramba. Opa, hoje tem. E aí eu queria pedir agora pro Sebastião Carlos, cara. Diga pras pessoas como nos encontrar no mundo da internet. Você vai lá naquele navegadorzinho, clica lá, dois cliques, aí abre, né, tela. Aí tem lá um negócio chamado barra de endereço. Aí tu digita... HTTP! Cara, a gente tá em todo e qualquer agregador que utilize base de pesquisa do iTunes, que a gente tá no iTunes também. É só procurar apenas um cast, tanto com o número 1 quanto com a palavra 1. Você vai achar a gente, vai achar um símbolo lá do nosso podcast, que é... Lá Negra. Um A branco, exatamente. Número 1 preto, número 1 branco. Você fica variando isso aí. E é isso, é um podcast sobre o cotidiano, a gente fala sobre diversas coisas, a gente não tem nicho definido. Eu queria aproveitar agora um momento aqui, Leomar. É, eu tô fazendo parte de um grupo no Telegram que é só de editores de podcasts e ouvintes também. A gente já tá com mais ou menos uns 200 participantes, cara. E tem muitos, muitos, muitos podcasts que eu até então não conhecia, sobre diversos temas. A gente tava conversando aqui em off sobre como a mídia tá crescendo. 2015 ela cresceu assim, absurdamente. E tudo indica que 2016 vai crescer mais ainda. Então eu queria dar um alô pra galera do Telegram, né, que estiver porventura ouvindo. Se possível, sugerir para quem estiver escutando apenas um cast também dar uma chegada lá no grupo, a gente vai botar um endereço no link aí para participar. Só baixar o aplicativo do Telegram, é muito bom, é melhor do que o WhatsApp, por sinal. E eu queria dizer também que se vocês quiserem participar, tiver curiosidade, tiver interesse, a gente vai começar a divulgar o assunto da semana na fanpage no Facebook. E quem tiver interesse, cola lá na gente, dá uma curtida, chama a gente em privativo, conversa. E participa, cara. A porta tá aberta aqui para quem quiser participar. E quiser mandar um e-mail também, apenas um cast, numeral@gmail.com. E é isso aí, é nóis. Vamos que vamos. Muito bem, como de costume, agora vamos despedir, né? Dizer tchau aí pra todo mundo e até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Meu Deus. Cara, eu tenho um trauma com essa porra, um trauma forte com esse negócio. Sim, cara, porque eu tenho duas irmãs menores e a do meio, cara, quando ela teve mais ou menos uns 4 para 6 anos de idade, ela assistia isso todo santo dia e como isso era irritante, cara, eu odeio ter um tanto. Graças a Deus, galinha pintadinha tá aí na minha época. Graças a Deus. Minha filha não pegou essa merda. Ai, ai. Então é melhor resgatar outros, né? Por hoje é só, pessoal. Pô, isso é muito bom, cara. Ah, aí sim. Você, tá ótimo. É isso aí, isso aí. Então, como de costume, vamos deixar aqui um espaço para a nossa convidada para pedir uma música para nossos apreciados. Uhul! Bom, eu fiquei bem curiosa para conhecer o Juan Manuel Serra, que o Sebastian contou aí durante o episódio de hoje. Então vou pedir a música que ele colocou. Que ele pediu de resgatar Fiesta. Aê. É isso aí. Obrigada, menino. Vocês são uns fofos. Ah, pronto. Ei, hoje tem mesmo, hein? Os conselhos que tua mãe te dava. Tinha um que dizia: só depois de casar. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle. Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.